Senhor, então, hoje tem a intenção de buscar qual realização cada vez que vem na Umbanda e retorna para o mundo espiritual. O Senhor quer alcançar o quê? Eu quero não eu, né? Eu falo, hoje eu como Exu, que estou aqui representando e falando pela casa, que se possa sempre ajudar meu cavalo a fazer esse trabalho. Que se possa sempre ter, né, essa condição. Porque todos aqui estão buscando algo, tanto o encarnado como o desencarnado. Nosso grau evolutivo, né? Nós estamos trabalhando para isso. Então, para mim, a realização é saber que foi feito um trabalho com respeito, com sabedoria, e que esse trabalho surtiu efeito no plano espiritual. Então, essa é uma realização. Que aquele que aqui chegou doente, porque não só emocionalmente ele está doente também, né? Chegou com alguma mazela, com algum processo dele, vai sair daqui melhor. Mesmo que ele não volte mais. Mas a minha parte, a parte daqueles espíritos que ali estavam envolvidos, que são muitos, nós estamos realizados com essa tarefa. Entendeu, meu filho? Graças a Deus. Independente se ele vai voltar ou não. Né? Sim. Então, essa é a nossa missão. Essa é a missão de ajudar aquele que chega, que ajudar ao outro, sem esperar o retorno. Se houver o retorno, ótimo, graças a Deus. Mas não se trabalha esperando o retorno. Se trabalha porque você está ali para fazer o bem. Claro, Exu! Seu Exu, qual é o nome do senhor? Lasca fogo. Lasca Fogo? Qual que é a sua aparência no mundo espiritual? Necessária no momento certo. A minha aparência é a necessária no momento certo. Claro que sim. Uma delas, o senhor se veste de branco com um chapéu preto? Sim. E. Camisa preta, gravata vermelha, chapéu preto com a fita vermelha. Claro. E em que momento o senhor usa essa que o senhor acabou de falar aí? Aqui na casa, quando dos trabalhos normais. Só um minuto, por gentileza. Senhor de emitir, porque passou um avião aqui. Aqui na casa, quando em trabalhos normais. Claro que sim. O que pode ser considerado um trabalho normal dentro do terreiro de Umbanda? Trabalhos que não sejam exigidos demanda, não sejam de demanda, que não seja necessário ir fundo, né? E lá embaixo, em zonas umbralinas, então eu me apresento como se fosse você. Ah, como um ser humano. Sim. E quando o senhor se apresenta de outro jeito, é para que tipo de situação e com qual roupagem? Aí vai mudando de acordo com a necessidade. Dependendo da necessidade, vamos mudando. Quem tem olho que veja. Claro que sim. O que é Exu? Exu. Trabalhador incansável, como todos os outros na seara do Cristo, trazendo a ligação do baixo para o alto. Né? Ele vai aonde meu orixá, de quem eu devo a quem eu devo obediência, não consegue ir, não vai, pela própria evolução espiritual. Uhum. Certo? Sim. Então quem lá vai sou eu e meus outros camaradas da uhum. porteira, uhum. que são muitos. São muitos. Sim, cada um com a sua linha de trabalho. Certo. O que que faz um Exu ter que ir nas profundezas? Buscar aqueles espíritos que ainda não conseguiram discernir o que é certo, o que é o bem, o que é o mal. Uhum. E aí, no trabalho da casa, onde se desmanchando alguma demanda, tenha que se buscar aquele espírito umbralino. E aí, quem vai? É? Você vai lá, meu filho? Não, então, quem vai? Sua mãe, nós, né? O ser humano em desdobramento vai até onde? Aonde ele quiser. Até lá nas zonas abissais. Só não pode sair, meu filho, veja alguma coisa pra botar aqui, porque senão vai sujar tudo aqui. Não tem problema não, pode tirar. É, só não vai desacompanhado. Aquele que tem juízo vai acompanhado. Ah. Né? Sim, senhor. Por que que representa não ter juízo ir em determinados lugares no mundo astral? Tem, se assim eu posso falar, né? Tem médiuns que ainda não sabem fazer esse trabalho de desdobramento, sai, né, sozinho, espiritualmente, sem nenhuma ligação com um espírito que possa levar e trazer ao mesmo tempo, né, esse espírito de volta ao corpo. Às vezes desdobra, nem sabe o que é isso, nem sabe que faz o que, né? Ah, que está fazendo. Sim. Então, às vezes fica com essa mediunidade em desequilíbrio. Ah. Né? Então, toda vez que se fizer, porque o médium eu estou tentando falar melhor, viu, filho? Ah, muito bom. De desdobramento. Uhum. Muitas vezes nem sabe ainda que ele tem essa capacidade. Ah. Né? Tem muitos na casa que nem imaginam que tem essa capacidade. E aí se pegam, se veem, né, fazendo esse tipo de trabalho. E começa, ah, eu sonhei não. Ele estava lá, né, trabalhando no astral. Ele estava lá. Aí precisa que ele venha aos estudos, que ele venha trabalhar para que ele comece realmente a fazer isso com segurança. Entendeu? Sim. Claro, sim. É assim que funciona. A pessoa, para trabalhar com Exu em desdobramento, precisa de uma preparação? Qualquer um, não só com Exu. Uhum. Qualquer um que faça o desdobramento, que tenha essa capacidade, esse dom, precisa sim se equilibrar, porque ele vai ver o que ele quer, o que ele não quer, né? Vai ver o que está bonito, o que não está bonito, né, meu filho? E aí vai depender, né, do seu equilíbrio emocional. Vai depender se realmente é isso que ele quer. É, o cavalo que aqui está faz os desdobramentos, mas pede para que não se lembre do que foi feito. Uhum. Porque ela não quer mais ver o que ela já viu, né? Uhum. Não quer mais ver onde ela já andou. Então, ela hoje trabalha, desdobra, mas quando retorna, não deixamos vestígio na sua mente. Pelo próprio pedido do cavalo. Claro. Então se respeita. Né? Ela disse que já está cansada. Qual que é o ponto de força do senhor Lascafogo? Que trabalha sob a luz de qual orixá? Meu pai Xangô. Meu pai Xangô. Eu só tenho minha planta fincada no solo lá fora. Certo. Esse é o meu ponto de força na casa. Na casa, né? Mas alguns trabalham na encruzilhada, outros na calunga. Sim. O senhor trabalha onde? Nas matas? Na encruzilhada. Na encruzilhada? O que faz um Exu quando trabalha na encruzilhada? Depende. Oh, depende, né? Porque tem um bocado desocupado que fica lá na encruzilhada esperando alguém chegar. Né, meu filho? Depende, né? Quando um filho aqui coloca uma oferenda, não pra mim, que pra mim só meu cavalo. A casa tem por obrigação de proteger, se for aonde for ser levado, né? É. Na encruzilhada, na calunga, onde for. Proteger esse médium e ele nunca vai só. Certo? Então, por via das dúvidas, se pede que ele coloque sempre na casa para que essa energia seja realmente limpa e seja revertida em favor daquele que lá está colocando aquela oferenda. A energia toda seja realmente levada para essa pessoa. Porque, no final das contas, é a energia que você manipula que está sendo ali levada. Porque eu não vou sentar ali, né? Com minha matéria para comer. Já não estou mais nesse patamar. E não vou também beber. É somente a energia que é manipulada com aqueles elementos que são necessários para o trabalho. Ou se for para desmanche, ou se for para oferendar, para ofertar aquele Exu. Tá. Entendeu? Sim. É assim que funciona. Se outras pessoas fazem diferente, né? É. Aí vai depender de cada um. Cada um. Do que cada um emana, do que cada um pensa, da energia que é posta ali. Nós sabemos que são muitas, né? Nós sabemos que são vários pensamentos, são várias forças, são várias formas de serem feitas. Então vai depender muito do médium, vai depender muito do trabalhador que ela está. Certo. Por isso que na casa de Exu, em ponto de força nenhum, se deixa qualquer pessoa ali ficar emanando energia ou pensamento, porque, como diz a dirigente da casa, um ebó você desmancha, mas e um pensamento? Você vai fazer como? Né? Um ebó você desmancha? Sim! O que é ebó? Uma macumba. Pronto. Que chamam de macumba, né? Um trabalho. Certo. Você vai lá, desmancha. Uhum. Mas e o pensamento? Ela diz que ela tem medo de pensamento. Mas o resto ela dá conta. É. Entendeu, filho? Então, por isso que você tem que ter sempre cuidado no que você fala, no que você pensa. Né? Não é porque é Exu que tem que falar palavrão, não é porque Exu tem que estar ligado ao mal. Né? Então, o senhor disse que não é porque é Exu que tem que falar palavrão e não é porque é Exu que tem que estar ligado ao mal. Uhum. Aqui é As pessoas vinculam justamente a isso. Ai. Né? É Exu, é baixo. Ó. Né? Não é entidade que você possa. Mas nessa casa aqui, todo mundo trabalha junto. Exu é baixo o quê? Não é entidade que você possa o quê? Como eles chamam? Evoluído. Ah, sim. É. Dizem que Exu não é espírito evoluído. Sim, a maioria. Não é entidade com quem você possa contar. Sim, sim. Mas Exu é que dá caminho. Aí na hora que der caminho, todo mundo sabe pedir para Exu. Uhum. Né? Porque Exu vai na frente abrindo o caminho. O Orixá, ele não faz muita coisa, não sei, né? Dizem que Orixá não dá nada. Ah lá. Mas o Exu vai na frente abrindo caminho. É ele que vai, né, lhe facilitar ou não as coisas que você está pedindo. Depende também do que você pede, depende do seu merecimento, depende de uma série de coisas. Claro. Então não é só chegar lá e pedir, porque se chegarem na minha porta ali, baterem um pau para mim e pedirem para fazer o mal, eu não vou fazer. Não vai fazer? Não. O que é bater pau? É a saudação, é o pedido, o pau é a confirmação. Tinha uma saudação de que aqui eu estou, de aqui, que aquele orixá ali está, que aquele Exu está. É uma permissão, uma licença, é tudo isso junto de mim. É um pau. Você bater, que se chama de palma, né? Tem um ritmo certo? Tem ritmo, tem quantidade. O senhor pode ensinar pra gente? Ô menino, bata aqui um pau pro moço ver. E você que está comendo, quando se bate um pau, também se acompanha, viu? Vou comer o último também. Sim. Ah. Isso você faz no seu amaci, quando vai tomar banho, que você está despertando aquelas energias, aquela erva que ali está. Uhum. Você faz no seu pensamento pedindo. Claro. O pau sempre se usa. É? Sim. Entendi. É uma forma ritualística. Sim. De acordar uma energia. Também. Claro que sim. Então, qual é a verdadeira força de Exu? A força do Exu. Você quer saber qual é a verdadeira força do Exu? É. A energia que ele emana, aquela energia... No meu caso, eu vou falar por eu lascar fogo. Eita. Como lascar-fogo trabalha com Xangô, lascar-fogo trabalha com a energia de Xangô também, da justiça, do que é certo, né? A minha energia é essa, a minha força é o Pai. Então, se eu estou com Ele, eu vou para o embate e não tenho medo. Né, meu filho? Apesar de ser isso... Eu estou com ele, eu estou com o pai, eu estou com todas as forças do bem que possam naquele momento me acompanhar. Mas tem Exu que procura outras energias e vai lá, né? Vai trabalhar. Então vai depender daquele Exu. Eu digo sempre que Exu não é ruim. Exu é um orixá, Exu é uma entidade de trabalho. Precisa saber o que é que o médium está fazendo com ele. Então a minha força é o pai. Então, Exu falando de Deus, falando de... Não, Exu está ligado a ele, sim. E essa casa, todo mundo, todos que estão aqui, dos encarnados e dos desencarnados, tem que se ligar a ele. Porque senão, você não tem força, né? Sem a força maior. Não adiantaria eu lascar fogo, ser um Exu e não trazer essa força para aqui. Não está ligada a essa força espiritual. E quem tem Deus como seu trabalhador primordial, sim, tem força. É assim que funciona. E se uma casa não gosta que o senhor se manifeste nessa casa aqui e quiser aprender o senhor? O senhor não baixar mais? Dificilmente eu vou baixar em outro lugar. Uhum. Esse lasca-fogo que aqui está. Porque são outros lasca-fogo. Mas consegue empreender o senhor? Não, porque eu já torpejo aqui, né? E não vou, né, para outro. Ele pode até chamar. Eu posso até ir lá. Eu vou olhar, mas lá não vou ficar. Porque tenho a consciência de a quem devo respeito, tá, a quem devo o trabalho. Ele vai chamar. É problema dele. Se ele, o que é que ele vai me dar? Né, filho? É. Você não, quando lhe convidam para uma festa, você não vai lá, não come, não vai embora? Eu também vou. Eu não sou Exu. Agora, o que é que eu vou fazer do banquete que ali está me dando? Só eu a casa e Deus para saber. Sim. Entendeu, tio filho? Claro. É assim que funciona, filho. Qual que é a sua ambição? O senhor quer se tornar o quê? Sabe que eu não... Não pensei nunca em deixar de ser isso? É. Não. O que que motiva o senhor a acordar de manhã e trabalhar? É primeiro que eu não acordo. Eu já estou acordado, né, filho? Ah. E depois porque a força que eu tenho como Exu satisfaz aquilo que eu tenho que resolver como espírito. Eu nunca pensei. Eu nem sei se um dia eu posso até mudar de grau, né? Subir de grau. Como o seu Marabô é chefe, é meu chefe. É. É. Aqui se deve obediência ao seu Marabô. Seu Marabô incorpora em algum médium? Meu médium, meu cavalo. Ah. Seu Marabô é chefe. É chefe, é. Eu sou subordinado. Sim. Então eu devo respeito a ele. Ah. Entendeu, filho? Sim. Ele muito pouco vem para falar. Ele vem, faz o que tem que fazer e vai embora. Qual que é a recompensa de um dia de trabalho? Você vê que você ajudou o outro, ajudou o próximo. Uhum. Que aquele que aqui chegou saiu melhor. Aquele que aqui chegou, né, saiu melhor do que quando aqui entrou. E que realmente vai cumprir com as coisas que têm que ser feitas, que foram pedidas. Porque muitos chegam aqui e não dão esse valor, não percebem o trabalho que é feito por detrás de todo o processo, desde a entrada até o atendimento. Muitas vezes ele nem sabe o que é que está se passando. Que também não precisa, né? Mas a recompensa é essa. É você ver que você está fazendo o trabalho e que você está crescendo. Porque pelo fato de eu ser um Exu, não quer dizer que eu não evolua como Exu. Eu vou crescer como Exu. Eu já conheci um que disse que era Exu, mas estava cansado de ser Exu, pediu tanto que virou Ogum. Era Ogum das Marés, né? Virou um caboclo de Ogum. Uhum. E talvez pela própria vontade dele, né? Mas eu nunca pensei nisso, não, filho. Não, é? Não. Nunca pensei, não. Exu tem vaidade? Eu sou vaidoso. É. Eu sou vaidoso. Acende aqui, menino. Eu sou vaidoso, sim. E não tem mais... Não tem problema ser vaidoso. Eu sou bonito, sim. É. Eu me acho bonito. Né, meu filho? Então não tem problema de ser bonito. Quem me viu já viu que quando eu chego na minha aparência de riqueza, né, meu filho? Eu sou um Exu bonito. Dentro da visão, né? Dentro da visão? Sim, na visão. Agora também quando, dependendo do trabalho, eu fico feio. Fica, é? Fico, sim. Vocês já viram esse Exu? Vem aqui dizer pra mim a aparência dele. Agora? É. Diz pra mim, quando você vê o Exu, o que você viu? Ele na roupagem, como ele chega. Agora ele tá com a roupagem de gala mesmo, que é o chapéu, ah, a camisa preta, uhum, a gravata vermelha. Isso. Todo bem arrumado. Mas eu ando arrumado. É. Eu ando arrumado. É porque Exu que vai andar. É. Sem estar arrumado, filho? Sim. Eu ando arrumado. Agora, se os outros não andam... Você vê ele, tá? Você vê até a cor do olho? Você não consegue. A moça ali vê. Aí, você vê o Exu também? Vê. Agora você está vendo ele? Vê. Aonde ele está aqui na sala? Atrás dela. Atrás dela? Atrás dela. Pra gente... Só... Ele tá atrás dela, não tá sentado na cadeira, não. Não. Eu acho... Ele precisa ficar literalmente sobre ele ela. Ele tá atrás dela, você tá vendo ele? Tô. E ele tá de pé? Sentado. Ah, é sentado? Na mesma posição. Só que numa cadeira atrás dela. É, não em cima dela, não subindo ela. Na mesma, mesmo nível do chão. No mesmo nível. Uhum. Tem algumas entidades que às vezes se posicionam à frente dela, tem outras que cobrem ela, tem outras que ficam atrás. Vai depender de como seja esse acoplamento naquele momento. Nossa. E o que, que você vê? Como que você vê ele vestido? Você fala como eu vejo ou com a roupa dele? Porque eu vejo como eu vejo você. É, sim. Qual que é a roupa dele? A roupa dele parecendo aquele sambista de gafeira. Igual aquela imagem lá? Igual aquela imagem lá. Igualzinho? É. E você vê a cor do olho? Castanha. Olha. Tipo a cor do seu. Então é bonito, a né? Pele... A pele... queimada, né, minha? O sol, cor de jogo, sol. Como a gente fala. É. Cabelo é. Liso. Não dá pra dizer... Sabe cor de índio, que é aquela pele morena, bronzeada de sol, mas não chega a ser negro? Certo, a gente fala que é cor de jambo. Agora, você quer... Você quer ver Exu feio? Não. Seu Lonan. Esse é feio esse é todo o tempo. É, também acompanha ela. Ah. É o que fica lá na truqueira. Esse é horrível. É. E você... Quando ele vem bonito, ele vem feio. Quando o Exu tá falando aqui comigo, você ouve ele falando lá? E ele fala as mesmas palavras? As mesmas palavras. É. Como você se fosse quer... um delay de áudio. É. Né? Então é mais ou menos como assim. Se fosse um cabo, né? Tá, obrigado, viu? Tá, se quiser ver um feio... O seu Exu, nesse momento... O senhor consegue mudar, aproveitando que a Thaís está aqui, Thaís, talvez a gente consiga fazer um experimento. Vou pedir a ele se ele consegue, ó, o senhor estando incorporado agora, o senhor consegue ainda incorporado mudar a sua forma? Consegue? Consigo. Então muda por gentileza, e aí a Thaís diz pra gente como é que ela viu isso acontecendo. Eu vou pedir só que tirem aqui, porque senão ela vai se sujar toda. Ah, o senhor tem que ficar de pé? Preciso. Quando eles mudam de formato, esse seria um formato de homem, vamos dizer assim, num atendimento. Ah. Pra que não possa assustar as pessoas, assustar. Assustar. Normalmente eles mudam de formato quando é um trabalho mais denso, por exemplo, quando a gente tem um trabalho de desmanche. Eles mudam de aparência quando é num formato... Mais denso, e normalmente eles assumem em formas animalescas. Ah, sério? Você já viu esse Exu numa outra forma? Já. Então não diz qual, vamos ver qual que ele vai escolher. E aí a gente vai fazer um estudo, obviamente tem o pessoal aqui do astral também registrando o nosso trabalho. Então tá bom, seu Exu, vamos ver, vamos lá. Pode ficar à vontade, quando o senhor estiver pronto, o senhor muda. E Thaís vai vendo e dizendo pra gente depois o que está acontecendo. Pronto. É a vantagem da clarividência essa. É. Eu consigo antever o movimento para que o médium não caia. Ah, entendi. Porque aqui é como se ele estivesse parecendo um bode. Pode mostrar você? Pode, não tem problema. Então diz aí. Aqui... nesse formato é como se ele estivesse com bode. Então ela com o formato no corpo dela normal, ela não vai ficar no movimento de quatro patas. Então é como se ele se tornasse um plasma, um formato mais denso. Pronto. Entende? Tá bom, seu Exu, muito obrigado. Quando o senhor quiser voltar, fica à vontade. E aí muitas das vezes a gente se antevê para que o médium não caia. Pronto. Então explica para mim, Thaís, o que você viu ali acontecendo? Deixa eu ver se eu consigo lhe explicar. Tá. É... Alô, Exu. Muito obrigado, seu Exu, por esse esforço, desse trabalho durante esse estudo, viu? Quando o senhor quiser se sentar, fica à vontade. É como se você... Marcos fala muito isso, que eu uso muito desenho. Ah. É como se ele estivesse num formato físico... Ah. Isso fosse embaçando, ele fosse reduzindo, até que ele assuma... o formato que ele necessita. O formato, como a gente fala, animalesco, entre aspas, eles não mudam. O dele vai ser sempre esse. Ah, então você viu de um ser humano... Ele vai reduzindo. Ele ficou um pouco embaçado. Como se fosse uma licantropia. Ah, sério? E aí vai mudando de forma, ele vai assumindo o formato do animal, que ele é uma referência, vamos dizer, se a gente for trazer uma referência de um animal, seria um pouco parecido com o bode, só que sem o chifre, só que um pouco mais torto, mais troncho. É... né, como se as patas traseiras fossem maiores e as patas dianteiras fossem menores. Uhum. E a pelugem escura, fica tudo preto. É, e o rosto? O rosto de animal. De animal. É, só que com o focinho mais comprido. Eu uso a referência do bode, Porque é o que, pra mim, o que aparece mais. Claro, fica muito feio. Ele não, ele fica até bonito. O seu Lonan fica horrível. Que ele, seu Lonan fica com que aparência? Seu Lonan solta fogo pela boca. Mas ele fica com a aparência de bode? Fica, mas é como, sabe aqueles... É outro bicho. É. Seu Lonan, ele fica com as patas invertidas. Meu Deus. E aí ele solta o boco para... Ele abre a boca como se fosse... Sabe aquelas caras de lobisomem de filme? Sim. E aí quando ele vem parecendo... Eu acabo dando uma referência de filme que é mais fácil a visualização. Vai. É aquele bicho enorme de Percy Jackson, o Minotauro. Caramba. Então ele fica enorme. E aí quando ele baixa soltando fogo e literalmente sai fogo e... Eu normalmente em Solene fico assim. Por quê? Porque acaba sendo automático. Você fica no desviando? No que eu vejo, eu fico desviando do que ninguém vê. Então acaba sendo automático. Então, tipo, se eu lembro de caboclo, quem sabe já me vê assim no meio da cena, quando os caboclos vão soltando flecha. Quando o celular não chega, eu acabo saindo da frente sem querer, ou eu vou segurar pelo lado, como eu fiz agora com ele. Porque acaba sendo meio que automático. Segurar pelo lado? É, como eu fiz agora, eu fui pra pro lado, cair. Pra não ficar na frente, pra não acabar pegando no rosto. Então, apesar da minha consciência, da minha razão, saber que aqui é a matéria, mas é difícil... Eu ainda não consigo. Você vê eles como separar. Você vê a gente. É. Claro. E aí eu acabo, às vezes, não passando por cima, evitando sair, entendeu? Às vezes não sento. Aí fica assim. Caramba. Então tá certo. Muito não obrigado. Vai sentar em cima do espírito. Não senta em cima da entidade. Vamos falar um pouco mais aqui com o espírito a respeito dessa história. Seu Exu, o senhor teve, obviamente, que estudar muito para aprender esse processo de transformação da sua forma? Não. Necessariamente estudar. Isso se faz naturalmente. Na prática, igual andar, aprender a andar de bicicleta, sim. É? Pronto. E por que, que o senhor escolheu essa forma que ela descreveu pra gente? É aqui eu posso, aonde eu posso chegar. Eu não posso ficar igual o moço lá da tronqueira. Não. Se pudesse ficar. Se fosse permitido, né? Cada um com a sua forma. Foi o que eu falei, é a linha de trabalho. Ah. Ele tem uma missão que eu não tenho. Claro. É como se seu Lonan conseguisse alcançar camadas mais densas. E se lascar fogo, não. Ele vai no fundo. Esse seu Lonan, que toma conta do portão, ele consegue chegar na última camada. Pronto. Eu já não consigo. Eu, para chegar lá, tenho que pedir a ele que faça esse... Ah, trabalho. Mas ele vai. Pode-se dizer que ele tem, assim, de certa forma, uma maestria maior em outros campos. Ele tem mais densidade para isso. Daí a capacidade dele de plasmar um bicho mais feio. Sim, porque ele já é feio. Ele no formato hominal dele, vamos dizer assim, ele já é metade bode, metade homem, ele anda meio manco, assim, né? Tem uma capa e um chifre pra trás. Metade bode, metade homem. Anda meio manco e tem um chifre pra trás. E usa uma capa azul. E usa uma capa azul? É. Caramba. Pô, me lembra depois, Thaís, a hora que a gente terminar esse diálogo, de você... Você consegue ver os bastidores aqui, os espíritos que estão aqui também? Consigo. Depois tu conta pra gente um pouco mais? Conto. É bom uma pessoa mais madura também desenvolver isso pra gente um pouco. Então, me diz uma coisa, seu Exu. O senhor já encontrou espírito assim, que tinha uma forma de uma cobra gigante? Você vê de todas as formas. É. Mas dá para saber qual que é do bem e qual que não é? Uma vez transformado, acho que não. Pelo trabalho que possa fazer, né? Que esteja fazendo. Mas, geralmente, quando você vai nas baixas camadas, esses espíritos já não são mais, não estão mais nas... pensando no bem, né? Eles já estão com outro nível, não é nível, eles não, às vezes nem pensam, nem sabem o que estão fazendo, pela própria energia que está ali, né? Como alguns trabalhos que se faz, que já se foi, né, atrás de alguns espíritos, onde era um bolo de carne, né? Então esses espíritos... São espíritos que não sabem nem por que que ali estão, né? Eles são espíritos mandados, eles fazem aquilo que se manda. Entendeu, filho? Entendi. Então, como eles não têm noção, eles já ficam deformados sempre por natureza. Entendi. O senhor acredita que se não fosse essa capacidade de se transformar em animal, muito trabalho que vocês fazem não poderia fazer? Acredito que seria mais difícil. É. Porque não se chegaria à energia necessária, né? Para que se pudesse chamar qualquer outro tipo de obsessor naquele momento, que muitas vezes se chama para se conversar, para se dialogar ou para se desmanchar alguma demanda. O senhor já conversou com outro espírito na forma de animal? Sim. Conta esse caso para a gente, que forma ele tinha e o que vocês conversaram. São muitos. Já, quando eles estão assim, eles não... não querem aceitar, né? Muitas vezes você nem consegue conversar, você pede para encaminhar, né? Porque fica difícil, ele está preso àquilo, àquela energia, ele está sabendo que ele vai estar prejudicando, ele só quer prejudicar. Então, muitas vezes você tem que fazer o choque anímico com o médium, chama essa entidade e encaminha no mesmo momento, porque também é sacrificante para o médium estar com aquele espírito incorporado. É só fazer o choque, chama e encaminha. Uhum. Entendeu, filho? Sim. Vou deixar aqui esse avião passar. E eu vou perguntar. O que é choque anímico? Choque anímico é... você tem um médium de incorporação que também ele faz o transporte. Então ele puxa daquela... muitas vezes no trabalho de Exu, quando você abre o portal, você chama a entidade a quem foi ofertado aquele trabalho, né? E aí o médium que tem essa capacidade, ele vai incorporar esse obsessor. Esse obsessor, lógico, não vai estar querendo ouvir, né, que está errado o que ela está fazendo. Então, o que é que acontece? Simplesmente passa pelo médium, ele ouve o que ele tem que ouvir naquele momento, e ele é encaminhado pelos espíritos que ali estão trabalhando para alguma colônia, né? E lá ele vai ser tratado. Entendeu? Em que estado deve estar um médium para receber isso? Ele já tem que ter já uma, como se fala, algum tempo já de trabalho na espiritualidade, porque isso é muito difícil. Ele tem que ter essa capacidade. Ele tem que ser um médium já com bastante tempo de incorporação. Claro. Sabe? Para poder fazer essas coisas. Como vocês se sentem quando alguém que não tem a visão, às vezes vocês se dão ao trabalho de vir de onde estavam, incorporar para ajudar aquele cidadão e ele não está acreditando que você está incorporado, que se está incorporado. Como o senhor se sente, que conselho o senhor dá? Quando se faz esse trabalho de... Não, uma consulta, por exemplo. Eu não tenho que convencer ninguém. Eu não preciso convencer ninguém. Ele tem que aceitar se ele quiser, se ele estiver disposto a aceitar e a reconhecer que aqui tem um espírito. Lógico que em algum momento eu vou falar algo que ele, da vida dele, né? Algum momento que ele ninguém vai saber e ele vai começar a despertar. Mas eu não preciso convencer ninguém. Graças a Deus. Então tá certo, entendi. E o senhor, então, hoje tem a intenção de buscar qual realização? Cada vez que vem na Umbanda e retorna para o mundo espiritual. O senhor quer alcançar o quê? Eu quero na não eu, né? Eu falo, hoje eu como Exu, que estou aqui representando e falando pela casa, que se possa sempre ajudar meu cavalo a fazer esse trabalho. Que se possa sempre ter, né, essa condição. Porque todos aqui estão buscando algo, tanto o encarnado como o desencarnado. Nosso grau evolutivo, né, nós estamos trabalhando para isso. Então, para mim, a realização é saber que foi feito um trabalho com respeito, com sabedoria, e que esse trabalho surtiu efeito no plano espiritual. Então, essa é uma realização. Que aquele que aqui chegou doente, porque não só emocionalmente, ele está doente também, né? É. Chegou com alguma mazela, com algum processo dele, vai sair daqui melhor. Mesmo que ele não volte mais. Mas a minha parte, a parte daqueles espíritos que ali estavam envolvidos, que são muitos, nós estamos realizados com essa tarefa. Entendeu, meu filho? Graças a Deus. Independente se ele vai voltar ou não. Né? Sim. Então, essa é a nossa missão. Essa é a missão de ajudar aquele que chega, que ajudar ao outro, sem esperar o retorno. Se houver o retorno, ótimo, graças a Deus. É. Mas não se trabalha esperando o retorno. Se trabalha porque você está ali para fazer o bem. Entendeu? É assim que funciona, pelo menos aqui. Né? Claro. Qual que é o objetivo da humanidade estar encarnada? Aprender, né, filho? Aprender assim como eu também aprendo. Eu também estou aqui com o Exu porque estou aprendendo. E aí cada um vai aprender da sua forma. Se vai ser fácil, se vai ser difícil, depende de cada um. Aprender. Essa é, não é, como dizem, eles geralmente as pessoas falam que é castigo, né? É. Mas não é não, filho. É um aprendizado eterno. Várias encarnações não são à toa, né? É de aprendizado para que você melhore. Porque só existe o mundo espiritual. É. Aqui eu estou servindo de instrumento. Se essa minha matéria também não evoluir, ela vai ficar aqui. Então, é um aprendizado sempre, um aprendizado eterno, é um aprendizado até o dia que o Pai disser, vamos subir todos juntos e cá não voltamos mais, né? Que aí vai demorar muito. Mas esse é o nosso aprendizado também. Entendeu, filho? Sim. É assim que funciona. É. Tá certo, então. Graças a Deus. Cada um com seus karmas. É. Cada um com seus karmas. O que é karma, seu Exu? Existe o karma e existe o dharma. Karma são os processos pelo qual o ser humano tem que passar e que você não pode mudar. Você pode amenizar e ajudar. Quando chegam aqui, o que a casa faz? Mas se for um karma, ele vai ter que passar por aquele momento. O dharma são as coisas boas que você recebe dentro do seu andar, seu caminhar. Entendeu, filho? Sim. Mas um karma você não pode mudar. Você pode amenizar de acordo com o que o ser humano que está passando por aquele processo deseja para ele próprio. Oh. Entendeu, filho? Sim. É assim, a lei não é minha, não. É a lei do Pai. Não é minha, não. É a lei do universo. Nossa. Né? E as pessoas que acham que estão sendo inteligentes e que estão ganhando com contrariar e desafiar as leis do universo? Uma hora eles vão ter que aprender e não fazer, ou então vão estar purgando aí o tempo todo. É? É, indo e vindo, e cada hora numa forma, né? Mais difícil de resolver, né, filho? É. Ele está tentando fazer uma coisa que vai... Só ele vai ser... Prejudicado. Claro. Né? Aquele de ou vai pelo amor ou vai pela dor. Ele vai voltar aqui 500 vezes. Se ele não se modificar, ele volta mais 500. É sério? Sério. Claro. E o tempo tá curto. Tá. tá andando muito rápido. Então ou ele vai ou ele vai. Né? É. É assim agora, né? Agora não tem mais esse negócio de levar 50, 100 anos para reencarnar, não? Não. Não. Aí de acordo com a necessidade. Ele agora ele pode desencarnar aqui hoje e encarnar ali amanhã. O que Cê Exu... Qual foi a maior lição que Cê Exu lhe trouxe? E ser um Exu, a maior lição? É. O que mais o senhor aprendeu nessa experiência como Exu até hoje? Amar meu inimigo. Oh. Porque eu mesmo como Exu, eu podia estar pegando ele, né? É, sobretudo agora, né? Pois é, meu filho. Já viu que situação? Olha o aprendizado, meu filho. Ter que pedir misericórdia por aquele que ali está. Né? Naquele momento ali, daquela forma, daquele, trazendo aquela energia, né? Olha aí o ensinamento e o aprendizado. Então, para mim, foi o maior. Foi o? O maior. O maior? Foi. Nossa, realmente. Porque ele é meu inimigo, né? É. Olha aí. Nossa. Esse é o melhor para mim. Foi o melhor passo. Foi o maior crescimento. Se assim eu posso dizer. Vou olhar para o meu inimigo e muitas das vezes que mandaram para o meu cavalo e eu ter que pegar aquele inimigo, né? Ai. E pedir misericórdia por ele. Não sentir raiva. Não sentir raiva. Como já mandaram, né? É. Sim, mandam. Mandam, né? Sim, e mandam. E que o ser humano pode aprender com essa sua colocação aí? Vibrar no bem, né? Vibrar no bem, porque pensar no amanhã, né? Pensar que ele só prejudica ele mesmo. Ele não vai prejudicar outra pessoa, ele vai prejudicar ele mesmo. É. Né? Sim. Então, essa é a melhor lição. Mas cada indivíduo tem seu momento e tem sua hora. É. Isso. Claro que sim. Isso também tem que ser respeitado. Também tem que ser respeitado. Se ele não aprendeu agora, ele vai voltar quantas vezes forem necessárias para que ele possa aprender e cá estarei eu ajudando a fazer esse momento. Nossa, claro que sim. Entendeu? Senhor Exu, que mensagem final o senhor passaria para a gente levar no coração e na alma sobre esse encontro de hoje? Como... Eu, como Exu, e Exu, o trabalhador dessa casa, o Exu de trabalho da mãe da casa, eu tenho a obrigação de pedir que as pessoas vibrem na amorosidade, porque ela é assim. Então, eu também tenho que fazer a mesma coisa, já que com ela estou. Entendeu, filho? Todas essas entidades aqui da casa são subordinadas a uma preta velha que traz isso com ela. O caboclo é mais rígido, mas também é amoroso. Então eu como Exu também tenho, e estou aprendendo a amorosidade. Estou aprendendo a ser mais até misericordioso. Nessa minha passagem com ela. Nossa. É um aprendizado para mim. Porque eu venho de outras batalhas. Né? Quando eu cheguei nessa casa, eu era mais arredio. Oxe, assustei. Era nada, filha. É. Assustei até ela. Oxe, fazer uma série é um processo. Fazia um... Uma série, limpeza do quarto. Ah, pronto. Então, para mim também é um aprendizado. É? Sim, tá sim. Certo. Isso, para mim, hoje, é um crescimento, é a evolução. E o que, que o ser humano deve levar a respeito dessa sua, seu reconhecimento de que as coisas mudam, evoluem e ninguém fica estagnado? Porque o espírito, ele não retrocede. Olha aí. Né? Ele pode até estagnar, pode parar por um momento, mas uma hora ele vai andar. Ah, sim. Entendeu, filho? Ele vai andar. Então, se eu estive parado em algum momento, quando incorporava em outro médium, em outra casa, que eu não vou falar agora, sim, hoje eu tive um momento, estou tendo hoje a graça de estar mudando esse pensamento. Graças a Deus. Né, meu filho? Sim. Graças a Deus. Para o Exu. Para o Exu. Exu Mojubá. Graças a Deus. Muito obrigado, seu Lasca Fogo, por essa oportunidade de aprendizado e estudo com vós. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar o pouco que eu sei, que ainda tem que aprender muito, né? Então, o pouco que eu sei, não sei se falei direito, estou tentando falar, porque eu não falo tão bonito assim não, viu, filho? Nossa. Não. Estou tentando falar o melhor que eu posso. Foi muito bom. Viu, filho? Foi muito útil. E eu aqui, em nome da equipe do Diálogo com os Espíritos, agradecemos muito o seu tempo, a vossa disposição e a vossa energia em favor da nossa humanidade aqui, nesse sentido também. Eu que agradeço a oportunidade, filho. E meu tempo não conta. Oh, viu, filho? Sim. Eu estou aqui é para isso. Graças viu? A Deus. Graças muito obrigado. Seja. Então essa é uma realização, que aquele que aqui chegou doente, porque não só emocionalmente ele está doente também, né? É. Chegou com alguma mazela, com algum processo dele, vai sair daqui melhor. Mesmo que ele não volte mais. Uhum. Mas a minha parte, a parte daqueles espíritos que ali estavam envolvidos, que são muitos, nós estamos realizados com essa tarefa. Entendeu, meu filho? Graças a Deus. Independente se ele vai voltar ou não. Né? Sim. Então, essa é a nossa missão. Essa é a missão de ajudar aquele que chega, que ajudar ao outro, sem esperar o retorno. Se houver o retorno, ótimo, graças a Deus. É. Mas não se trabalha esperando o retorno. Se trabalha porque você está ali para fazer o bem. Que é o objetivo da humanidade estar encarnada? Aprender, né, filho?